02, boa tarde, autorizada a linha Ilha Colapso no 0, vento 140 graus, 099. Sou 1966, destinado a 5000 pés, autorizado a aeronave da pista 10, ajuste 109, reporte Cerco 366. Positivo, descendo para 2510, reporta na pro do 366, formará estabilizar. Sorte Lima, autorizado em saque 70, posição papal, altímetro no 0 ou no 1? Lima, autorizado na presente, comprou a sul, reporte fora do solo, vento é 130 graus, 099. Limpo 02, decolou zona 6, autorizado da presente curva à esquerda para circuito de tráfego no 0, suba para 1.500 pés, reporte para através norte da 2 Solares. Esquerda para 90, para através norte, limpo 02. Pelo foco está de cima, fora do solo na zona 7, comprou a do litoral sul, chama controle 120 desse sol 8 bom ou... 208, Romeu Fox Track Lima. Controle Salvador, meu cordial, boa tarde, esse é o Papa Romeu, Romeu Fox Track Lima. Papa Romeu, Romeu Fox Track Lima, prossiga pelo controle. Decolou na sua escuta, meu comandante, Salvador Siri, mantendo uma T500 pés ali do litoral, se autorizar. Meu posto de parte Lima, mantenha sobre condições visuais, quem se espera, porte farol da barra. Reforçará a farol da barra, meu comandante. Curta. Se possível, eu ia solicitar para alongar a perna do vento. Gente, então vou ir na proa da SEASA, na 24 da SEASA, e reporte na 24 da SEASA, informo o Boeing 737 aproximando, já 2 milhas de duna. Afirmativo, então vai para o SEASA. Formará na vertical, impulso 02. Sou 1-0-1-1. Na vertical da SEASA, inicie 360 pela direita e reporte interceptando o Eton. Mantenha 360 pela direita. Ativo, tá 10 segundos da SEASA, vai manter sua espera pela, com a presença pela direita, 802. 1-5-0. Entre azul 2712, sub, mantém nível 1-5-0. 1-5-0, 2712. 1966, informação de tráfego 1 hora, 1 a 4 milhas, mantendo 1500 pés, 1 Alexa, fazendo circuito da pista, circuito de tráfego da pista 1-0. Nós estamos a 3.4 milhas do Sierra Vivo 366. A gente chegou na 966, reposta Sierra 366. Passa lá. Então, 1-0-3-8-9-3. Cinco zero dois, reporte visual comando 737 aproximando final 1-0, agora 2 milhas do externo. Você está na conta visual, pode 502. Corrigindo a 2 milhas da posição 372. 502. Sierra Vito 366, com a pista vista, o voo 1966. Voo 1966, torre 118, decimal 953. 1895, uma boa tarde. Salvador, muito boa tarde, é o Gol 1966. Gol 1966, informa tráfego à esquerda, o P3 da Força Aérea realizando espera no setor à esquerda, passado 3 milhas, não interfere com o seu pouso. Autorizado o pouso 10, vento 140 graus 08, nós. Está livre o pouso, o Gol 1966. Gente, Olimpo 02 realiza um novo 360, aguardando a autorização para aproximação. 02, espera, vai dar autorização. Tá, 3897, decolou 22, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa, 3297. Olá, escuta. Tá, 3897, contato, radar, decolagem, sobe via, saída da El, para nível 320. Sobe via nível 320, tá 3897. Foi Fox Trot Lima, controle. Acho que conta, meu comandante. Foi Fox Trot Lima, possível, chamado para pouso. Alto 2050. Copiado 2050, com meu Fox Trot Lima. Já marcando o trabalho do comandante. Então, meu Fox Trot Lima, no ataque do setor, em frequência livre para autocoordenação. Tem condições de prosseguir como número 2 para o pouso no aeródromo? Afirmativo, 02, tem condições. Da presente autorizado, reporte final 1-0, retaguarda do Boeing 737 na curta final. Afirmativo, vai comprar o número 2, entrando na final, Monipulso 02. Sou 20, desce para nível 050, após Itapirabó, servidor 366. Para o 050, após Itapirabó, 9966, solo 24 libera em direito, chame solo em 121 decimal 1. Direito, livrando solo 211, voo 1966. Salvador, é o SAM 3897, possibilidade de voar Motiva? SAM 3897, aguarde autorização. 3897. Direção na final, 0 baixar travado, limpo 02. Limpo 02, autorizado, só que arremetida, pista 10, vento 120 graus, 082. Autorizado, até a pista 10, limpo 02. Tudo 712, controle. A tudo 712, agora 7 milhas de posição. Onde? Serviço radar encerrado. Chama controle Aracaju 1203. Aracaju 203, 712, grato, boa noite. Como assim, pode ser? Controle Salvador, está 3897, solicita desvio à direita, proa 235, está presente. Está 3897, e por conta de desvio, armazém 80 milhas, 3897. 3897, livre de desvio, confirme 70 milhas? 80 milhas, está 3897. Limpo 02, tocou e arremeteu aos 28, Subatel no 1500 pés, da presente autorizado com vai esquerda, reporte da Através Norte da Torre Salvador. Esquerda no 1500, reporte da Através Norte, Olimpo 02. 1897, controle. Ok, é possível para onde para o BAB. 3897, autorizado direto para o BAB. Autorizado da presente para onde para o BAB, estadual 320, da 3897, obrigado. Faz todo 0, desce para 2500 pés, está autorizado a RNAV da pista 10, o ajuste 1011, reporte é a vida 366. Passou 2000, descida para 2500 pés, e RNAV da 10, reportará o 366. 0, vento 120 graus, 08 mais. Mais norte no 1500 pés, Olimpo 02. Olimpo 02, está presente autorizado girar base 90, vento, correção, reporte final 90. Informo o tráfego Embraer 120, aproximando para final 90 a 5 milhas de duna. Autorizado base, reporte final 90, base travada 102. Dono 645 decolou 30, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 0 vai decolar. Salvador, boa tarde, o 645 decolou da Euleda na sua escota. Passa 1450. O 1645, contato radar na decolagem, sobe via feita da El para o nível 360. Sobe via 360, com 645, boa tarde. Passou 20, informação de tráfego, 1 hora, 1,3 milhas, rumo uísque, mantendo 1.500 pés, um P3. Fazendo circuito de tráfego da pista 1-0. Passou 2-0. 3897, chame centro Recife 1251, alterna 12835. Recife 1251, alterna 12835, da 3897, boa. Sente Olimpo 02, autorizado, está permitido 1-0, vento 1-1-0 graus, 099. Exato, está permitido por 1-0, Olimpo 02. Estou 2-0, passando 3-1-1. Passou 2-0, chame a torre 1-1-8, decimal 95. Torre 18, 95, boa. Salvador, pastor 2-0. Pastor 2-0, continua a aproximação, número 2 na aproximação. Pastor 2-0. Limpo 02, toco a RMTO 33, Bofaro no 1500 pés, apresenta autorizado com vai esquerda para circuito de tráfego 1-0, reporte no Através Norte da Torre Salvador. Esquerda no 1500, reporte no Através Norte, Limpo 03. Autorizado por 1-0, vento 1-0 graus, 099. Informo o tráfego à esquerda P3 realizando o circuito de tráfego 1-0, não interfere com o seu pulso. Gente, pastor 2-0, deu pulso 1-0. Para dois, vou na proa da SEASA e reporte, realizo um 360 pela direita. Reporte interceptando. Pois não, reporte finalizando o 360. Quanto se há, reportará para 1-3-0 para a direita, reportará finalizando ali pouso 02. Reporte finalizando o 302 autorizado, aproximar novamente final no 0, da presente final no 0 autorizado e reporte na final. Ativo, autorizado ligação na final da 0, deputado. Faz-Sol 20, solo 37, autorizado backtrack, taxi até o pátio de autoridade, reporte pista livre. Táxi até o pátio de autoridade, reporte na pista livre. No 645, chame centro Recife, 1251, alterna 128, decimal 35. 251, 2835, obrigado, boa. Sente frequência, boa tarde. Boa. Zero 02 autorizado, só que é emitido no 0, vento no 20 graus, 089. Está crescendo na final do 10, baixa de trabalho, autorizado para ser emitido no 5, 0, 8, 0, 0. Ok, para o controle, está passando. Está passando com o meu Vitor Hotel, prossigo para o controle. Romeu Vitor Hotel, um atraso de conhecimento do setor. O ajuste em Salvador 10111, reporte a 40 milhas em Salvador. Ocean 6259 aqui, ó, e na pendente em threshold 10. Foi remeter os 41, no suba para 1510, autorizados a presente por vai esquerda para o circuito de tráfego 10, reporte no através norte da Torre Salvador. Esquerda 1500, pode dar através norte do Través. Extra 59 informa traffic circuit traffic on left side, don't interfere in your takeoff. Clear for takeoff, runway 10 winds, 130 degrees, 08 knots. Após a rolagem do tráfego à frente, autorizado a DNA e manter o 10. Rolagem aqui, manter o 10993. Tempo 02, prolongue apenas o vento e aguarde para girar a base. Prolongue o vento, aguarde para girar a base, 02. Senai 6259, radio contact from departure is finally via diode departure from level 360. After 2000 feet, clear the leader position. Roger, flight leader now, climb to level 360, Senai 6259. Patamba Romeu Vitor Hotel, voo na proa da CEASA, reporte quando visitar algum campo. Então, informe se é transporte em pé. Vitor Hotel. 9993, decolada 245, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Tá, agressor nacional 10, baixar travado, limpo 02. Tension limpo 02, autorizado, toque remite zona 0, vento no 30 graus, 099. Privado, toque remite zona 002. Demarcation and assist. We are flying heading 230 to 11. Confirm, Russian Air 6259. Turning right, heading 230 to 11. Russian Air 6259, exit aviation, report for direct to data position. I think we are unable to fly later, so we are flying now. Heading 230, and after we need to fly a flutter position. Channel 6259, confirm how many miles you will maintain heading 230. 50 miles. Roger, Channel 6259. Go 9993. Autorizado direto, Elefa. Direto, Elefa, obrigado. Voo 9993, informação, tráfego 11 horas, 9 milhas, rumo sudoeste, passa agora nível 060, subida para nível 360, alfa 320. Gente, voo 9993. Pequeno desvio à esquerda para o 9993, para 240, por 7 milhas. Gol 9993. Pequeno desvio à esquerda, proa 240, 5 milhas. Gente, gol 9993. Oceana 6259, confirm heading to Ognavi position. Just a minute, please. Looking at flight, looking at arrived in the same heading. Roger, Oceanair 6259, further direct, Ognavi position. Roger, flight, Ognavi, Oceanair 6259. Estará na final do 0, 06. Zero 02, reporte para a Girabase. Será para Girabase, assim. Confirme quem chama o autor. Prossiga. Sente, reporte finalizando. Trip 02 está pronto para girar a base. Sente, autorizado girar a base, reporte final no 0. Será final do 0, 0, 0. passando na final da zero, baixando a base ali pro 02. Tem-se autorizado o toque emitido na 0, versão 4, 0 graus, não, não. Autorizado o toque emitido, pista na 0, pro 02. Channel 6259, contact to receive center 125.1, back up 128, back 35. Ideal destino ao Metro Hotel. Ideal destino ao Metro Hotel, ideal descida. Romeu, Vitor Hotel, se separa o 9500 pés, reposta Voo 9993, chame, centro Recife, 1288, alterna 1260. 288, 1260, obrigado, voo. Tempo 02, decolou, correção supermeteu 53, autorizado o ingresso no circuito de tráfego no 0, com curva pela esquerda, se for parando 1500 pés, reporte final no 0. Esquerda, no 1500. Só descendo a prova da Seasa, vai precisar de 1, 2, 3, 6, 0 para a direita. Gente, então autorizado após curva à esquerda, prova da Seasa, reporte na vertical da Seasa. Mantido, desce na perna do vento após prova da Seasa e depois na vertical, 02. Informo um tráfego aproximando para a final no 7. Tem condições de somente realizar 1360? Afirmativo, tem condições. Gente, já posso finalizar. Pará, beleza. Número 5 milhas, rumo oposto, mantendo 1.500 pés, um passo para 3. 102.500 pés, com 1.011, está ciência da Rápida 49 do Al, mesmo hotel. Tango Romeu Vitor Hotel para ingresso de curso de tráfego, torre 1118, destino 95, deixa mantendo 2500 pés. 2500 pés, 295, grato, controlado. Oi, Salvador, boa, papá Tango Romeu Vitor Hotel. Romeu Vitor Hotel, mantenha 2500 pés, aporte visual com tráfego à frente realizando 360 na Seasa, ou um P3 da Força Aérea. Ciente, 2.500 pés, vai reportar visual, dentro do hotel. Está na vertical da Seasa, Olimpo 02. Olimpo 02, ciente, já finalizou o 360, confirma. Negativo, até completo. Gente, como o tráfego já aproximando a vertical da Seasa, ao finalizar o 360, vou ir na proa do circuito de tráfego no 0, reporte ingressando na perna do vento. Ok, o Lico 02 reporta ingressando na perna do vento. Sabe usar o contrato com o mesmo hotel. Gente, desça para o 1510, mantém a separação com o tráfego, reporte vertical da Seasa. Bona 1500 pés, mantendo separação, vai reportar na vertical do Seasa, o mesmo hotel. Olimpo 02, desce para o 1000 pés. Separa 1000 pés, Olimpo 02. Olympus vai ingressar na perna do vento pela esquerda da 1-0 ou controle? Afirmo. Ok, teste. Senhora Delphi, chamou a torre? Afirmo, senhorita. Afirmo, o Olympus 02 vai ingressar no circuito 1-0, confirme? O questionamento foi esse? Estou visual com ele a 11 horas, estou cruzando agora 2.000 pés. Vou segurar aqui por enquanto, após o cruzamento eu desço para o 1.500. Gente, o ônibus 02 tem condições de aguardar na, através do norte da Torre Salvador? Afirmativo. Gente, então mantenha o setor norte da Torre Salvador sem interferência com a aeronave aproximando no final no site. Ok, vamos manter através do norte da Torre, ônibus. O Olympus 02, hélice e curva pela esquerda para esperar através norte da Torre Salvador, ok? E curvando pela esquerda, Olympus 02. Aguardando através norte da Torre Salvador, ingresso final 1-7, desça para 1-1000 pés. 1-1000 pés, final da 1-7, abraço pelo hotel, graças. Azul 2781, não autorizado, LA de colapso 1-0, vento 1-50 graus 1-0. Graça, linha de colapso 1-0, Azul 2781. O Azul 2781, informa o P3 à sua esquerda, realizando o circuito de tráfego 1-0, não interfere com sua decolagem. Gente, acho que a maquinha aqui deve frequência. Spot 7204, you are cleared at the descent level 050. Trouxe autorizado por 17 mesmo. 0 graus 09, né? Teve luz 07, baixou e travou, vamos pelo hotel. O P3, o Olympus 02 informa o ATR-72 decolando 1-0. É, o Olympus 02, gente. O Olympus 02 a presente pode retornar o circuito de tráfego da 1-0, reporte ingressão no perna do vento. Ele está regressando para a perna do vento e informará quando dela. Boa noite, desça para o nível de voo 050 após Marivo e Serra Vida 366. 050 após Marivo e Serra Vida 366. Controle Salvador Azul 2781, decolado. Informa que não cumpre a restrição de nível 100 a 15 milhas. Azul 2781, está em contato cadastro, mantém o jogo 1-60, após 2.000 pés, voe elefa. Após 2.000, direto elefa, azul 2781. O Olympus 02, reporte para Girabase. Eita, reingressando a perna do vento, reportará para Girabase, Olympus 02. Para até eu confirme o patiquim para o site. Tente autorizado o backtrack, tá? Que fazer a bata, não corte isso, perfeito? Vai cortar o dano, vai de... Para girar a base, Olimpo 02. Confirme? Para girar a base, Olimpo 02. Sim, que é a porte final no Zeca. Será? Romeu Vitor Hotel, ali, frequência, boa tarde. Azul 2781, solicita proa 260, divide informação. Por quantas milhas? 8 milhas. Entendi, é reporte na proa de Elefo, azul 2781. Reportará a proa de Elefo, azul 2781. Limpo 02, autorizado para a KM 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ford sends to 2500 feet, 52 Serra Vida 360. Ele faz que o server virou foco, confirma o procedimento. Roger, fly 2,000 feet, venha to NZB procedure. Pés autorizados da presente, curva esquerda, reporte através do nosso Salvador. Curvando esquerda para 1500, reportando através norte, o Lito 02. Ele vai manter essa proa. Já está proando o Elefa. Sente. Brasília 42704, confirm heading. Olimpo 02, através norte da torre. Bom, Olimpo 02, autorizado girar base, reporte final 10. Autorizado girar base, reporte na final Olimpo 02. 0202 autorizado, toque emitido no 0 vento 170 graus 069. Luz, toque remetida para 0202. 1968, reduza para 2109, é o número 2 na aproximação. 2-0-4, confirm heading. Duna. Está pronto. Então, 1099, Aninho mantém 1-0. Aninho mantém 1-0. 02, supõe remeter ao 1-0, da presente autorizado por vários esquerdo. Subo para o 9500 pés. Reporte através norte da Torre Salvador. Recurva na esquerda, 1500, reporte através norte, Olímpico 02. 4000 pés, 1909, 1909. Azul 2781, voo direto, Vitória da Conquista. Direto, Vitória Conquista, Azul 2781. Olímpico 02, voe na proa da SEAS, realiza 1360 pela direita, reporte finalizando 360. Na proa da SEAS, 360 pela direita, Olímpico 02. Reforce 2704, contact tower, frequency 18-095. O Gol 1968 desça para 2500 pés, reduzindo para 1809, vai ser que o tráfego à frente está 7 milhas. 2500 pés, número 2, reduzindo 189, 809, 1099, 1162. Para 2 ao finalizar o 360, reporte visual com P3 da Força Aérea, final, aproximando o final 90. E ao terminar o 360, reporte na visual, do Dico 02. 0099, decolo aos 13, chama o controle 120.8, bom voo. 0899, boa. Visual com P3 na final, Olímpio 02. Gente, Olímpio 02, informo dois tráfegos em sequenciamento para pouso, além do P3, um Boeing 737, iniciou o 93.60, reporte finalizando o 93.60. Tá bom, 93.60, Olímpio 02.